Nosso rei viveu por entre homens pecadores. Veio pra mostrar o seu poder. Veio pra curar a humanidade tão sofrida e revelar os planos de Deus Pai. Livrar da perdição, anunciar o lar que preparou, estendeu as suas mãos na rude cruz para nos salvar. Pecadores, veio dar-nos forças pra vencer, pra vencer. Veio implantar o reino eterno de sua glória, cumprir a própria lei que escreveu. E nosso tudo lhe pertencem por direito, pois venceu e nova vida quer nos dar. Nosso rei viveu por entre homens pecadores, veio nos deixar o seu perdão. Veio restaurar a liberdade do universo ao proclamar tão grande salvação. Escrever em nós a mansidão. Ensinou-nos o servir ao dar as mãos numa rude cruz. Cristo, esse nome tem poder. Cristo, esse nome. Nossa vida é nosso, tudo lhe pertencem por direito.